faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi. Calma, não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Vem, aquece a minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Agora vocês ouviram Todo Mundo Vai Sofrer, de Marília Mendonça, e O Sol, de Victor Clay. Aproveitando para passar um recado que dia 19 de setembro abre as inscrições para a Mostra de Artes e Show de Talentos. As inscrições serão via formulário virtual. O link será divulgado em todas as redes da escola e no Classroom. Continue ligado que iremos tocar mais músicas. Estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu cheguei.